Cheiro 4. Langtry mandou o táxi deixá-lo na Jackson and Chestnut para poder fazer a pé os dois quarteirões que faltavam até à casa, aproximando-se dela pelas traseiras. As ruas estavam completamente engarrafadas com automóveis. As pessoas entravam aos magotes pelo portão do jardim das traseiras e todas as janelas da casa estavam iluminadas. Ouvi os gritos agudos do saxofone muito antes de chegar aos degraus da frente. Tanto quanto me apercebi, não havia ninguém à porta e limitei-me a entrar, abrindo caminho, por entre uma verdadeira multidão de jovens que estavam no hall de entrada. Estavam todos a fumar, a rir e a cumprimentarem-se uns aos outros e não me prestaram a menor atenção. Na festa via-se todo o tipo de vestuário, exatamente como Stella me tinha dito. Estavam lá algumas pessoas idosas. Langtry viu-se num confortável anonimato enquanto se dirigia para o bar e para a sala, onde lhe serviram uma taça de um champanhe extremamente bom. A cada instante entravam mais pessoas. Uma multidão dançava na parte da frente da casa. Na realidade, havia tanta gente para onde quer que eu olhasse, todas a falar e a rir e a beber, no meio de uma nuvem azulada de fumo de cigarro, que mal consegui ver o mobiliário da sala. Acho que era bastante luxuoso, bastante parecido com o salão de um grande transatlântico, com palmeiras em vasos e candeeiros retorcidos art déco e delicadas cadeiras, vagamente gregas. A banda, instalada no alpendre lateral por detrás de umas portas envidraçadas, era ensurdecedora. Não consigo imaginar como é que as pessoas conseguiam conversar. Eu não conseguia sequer seguir uma linha de pensamento coerente. Preparava-me para abrir caminho para sair dali, quando os meus olhos fixaram as pessoas que dançavam em frente das janelas, e depressa me apercebi de que estava a olhar diretamente para Stella, muito mais impressionante que qualquer retrato dela alguma vez poderia ser. Estava vestida de seda dourada, com um vestido muito reduzido, com pouco mais que uma sugestão de corpete com franjas, ao que parecia, e uma saia que mal lhe cobria os joelhos bem torneados. As suas meias finas estavam cobertas de minúsculas lantejoulas douradas, assim como o próprio vestido, e tinha uma faixa de seda dourada, com flores amarelas, no cabelo negro, curto e encaracolado. Nos pulsos tinha delicadas pulseiras de ouro cintilante. E no pescoço, a esmeralda Mayfair, parecendo absurdamente antiquada, e no entanto espetacular, com a sua filigrana antiga contra a sua pele nua. Parecia uma criança mulher, esbelta e sem peito, contudo absolutamente feminina, com os lábios ousadamente pintados de vermelho e os olhos negros, literalmente faiscando como joias, enquanto olhava à multidão, que a fitava com adoração, sem perder um compasso sequer da música. Os seus pés, nos seus frágeis sapatos de salto alto, batiam impiedosamente no soalho polido e, atirando para trás a cabeça, riu encantada, enquanto descrevia um pequeno círculo, meneando as ancas estreitas e abrindo os braços. "Isso mesmo, Stella!" gritou alguém. E outro ainda. E aí, Stella? E tudo isto com o ritmo, podem imaginar. E Stella conseguindo mesmo assim dar uma resposta carinhosa aos seus adoradores, enquanto simultaneamente se entregava, langorosa e delicadamente, à dança. Se alguma vez eu vi alguma pessoa gostar tanto de música e de atenção, com tal abandono inocente, não me lembrei na altura, como continuo a não me lembrar agora. Não havia qualquer cinismo ou vaidade na sua exibição. Pelo contrário, ela parecia ter-se elevado muito acima de todos estes disparates e pertencer quer aos que a admiravam, quer a si própria. Quanto ao seu par, só passado algum tempo é que me detive nele, embora tenha a certeza de que em qualquer outro ambiente o teria notado imediatamente. Dado que era muito novo e se parecia de facto muito com ela, tendo a mesma pele branca, olhos negros e cabelo negro, mas era praticamente um rapaz. O seu rosto ainda tinha uma pureza de porcelana e a sua altura parecia ter vencido o seu peso. Estava cheio da mesma vitalidade descuidada de Stella. E quando a música terminou, ela ergueu as mãos e deixou-se cair com total confiança para os seus braços abertos. Ele abraçou-a com descarada intimidade, deixando que ele passasse as mãos pelo seu pequeno tronco, quase de rapaz, e depois beijou-a ternamente na boca. Mas isto foi feito sem qualquer partícula de teatralidade. Na verdade, creio que ele não via ninguém na sala a não ser ela. A multidão envolveu-os. Alguém deitava champanhe para a boca de Stella e ela estava pendurada no rapaz e a música recomeçou. Outros pares, todos muito modernos e muito alegres, começaram a dançar. Não era boa altura para abordar, pensei. Eram apenas 8:10 e eu queria alguns momentos para dar uma vista de olhos. Além disso, ficara por instantes desarmado pela sua aparência. Senti-me invadido por um grande vazio. Tive a certeza de que ela não tinha feito mal a Stuart. E assim, ao ouvir o seu riso elevar-se acima da nova tirada da banda, retomei o meu percurso em direção às portas do hall de entrada. Deixem que lhes diga que esta casa tinha um hall de entrada excepcionalmente comprido e umas escadas excepcionalmente compridas e direitas. À primeira vista, diria que tinha uns 30 degraus. Tem, na realidade, 27 degraus. O segundo andar parecia estar completamente às escuras e a escada estava deserta. Mas dezenas de pessoas estavam a acotovelar-se, perseguirem na direção de uma sala muito iluminada, ao fundo do patamar do primeiro andar. Tencionava segui-los e assim fazer uma pequena exploração. Mas ao colocar a mão no poste da escada, vi alguém no patamar superior. Subitamente apercebi-me de que era Stuart. O meu choque foi tão grande que quase dei um grito para o chamar. Mas depois percebi que havia algo de muito errado. Devem compreender que ele parecia absolutamente real. Na verdade, a forma como a luz incidia sobre ele por baixo era absolutamente realista. Mas a sua expressão alertou-me imediatamente para o facto de que eu estava a ver uma coisa que não podia ser real. Pois, embora ele estivesse a olhar diretamente para mim, e obviamente me conhecesse, não havia qualquer urgência no seu rosto, apenas uma tristeza profunda, um imenso cansaço e aflição. Pareceu-me que levou um certo tempo a reconhecer que eu o tinha visto, e depois abanou a cabeça num gesto de enorme cansaço e indicando proibição. Eu continuei a olhá-lo fixamente. Enquanto era empurrado e acotovelado, sabe Deus por quantos indivíduos, envolvido por um barulho terrível, e uma vez mais ele abanou a cabeça num gesto de proibição. Depois ergueu a mão direita e fez um gesto que indicava claramente que me fosse embora. Não ousei mexer-me. Mantive-me absolutamente calmo, como sempre faço nestas ocasiões, resistindo ao inevitável delírio, concentrando-me no barulho, na multidão que me empurrava, até mesmo no grito agudo da música, e memorizei com muito cuidado o que vi. A sua roupa estava suja e desalinhada. O lado direito do seu rosto estava magoado, ou pelo menos descorado. Por fim cheguei ao fundo das escadas e comecei a subir. Só nessa altura é que o fantasma pareceu acordar do seu aparente torpor. Voltou a abanar a cabeça e a fazer o mesmo gesto para eu me ir embora. Stuart, murmurei, fala comigo, homem, se puderes. Continuei a subir com os olhos fixos nele, enquanto a sua expressão se tornava cada vez mais temível. Vi, então, que ele estava coberto de pó, que o seu corpo, naquela própria altura em que me fitava, começava a mostrar os primeiros sinais de decomposição. Mas senti o próprio cheiro. Depois aconteceu o inevitável. A imagem começou a desaparecer. Stuart! Chamei-o desesperadamente. Mas a figura tornou-se mais escura. E através dela, sem ter consciência dela, passou uma mulher de carne e osso, de uma beleza extraordinária, que se apressou a descer as escadas em direção a mim, passando depois por mim, no meio de um rustilhar de seda cor de pêssego e tilintar de joias, deixando atrás de si uma nuvem de um doce perfume. Stuart desaparecera. O cheiro de decomposição humana desaparecera. A mulher murmurou um pedido de desculpa ao raspar por mim. Parecia estar a gritar a um grupo de pessoas no hall de baixo. Depois virou-se e, como eu ainda estava a olhar fixamente para cima sem dar por ela, a olhar para nada, senão para as sombras vazias, senti a sua mão agarrar-me o braço. Olhe, a festa é lá embaixo, disse ela, puxando-me ligeiramente. Estou à procura da casa de banho, disse eu. Pois nesse momento não me consegui lembrar de outra coisa. É cá embaixo, queridinho, disse ela. Ao lado da biblioteca, eu indico-lhe. É à direita, junto às escadas. Desajeitadamente seguia, dando a volta às escadas e entrando numa grande sala mal iluminada virada a norte. Sim, sem dúvida, a biblioteca. Constantes até ao teto e mobiliário de couro escuro. Apenas com um candeeiro aceso a um canto, junto a um cortinado vermelho-sangue. Havia um enorme espelho pendurado por cima da lareira de mármore, que refletia o candeeiro único, como se este fosse uma luz de santuário. É ali, disse ela, apontando para uma porta fechada e indo-se rapidamente embora. Apercebi-me subitamente de um homem e uma mulher, abraçados no sofá de couro, que se levantaram apressadamente e se foram embora. Parecia que a festa, com a sua contínua alegria, se desviara daquela sala. Ali estava tudo coberto de pó e de silêncio. Só se sentia o cheiro a couro antigo e a papéis, e senti-me extremamente aliviado por estar sozinho. Deixei-me cair num sofá de orelhas virado para a lareira, ficando de costas para a multidão que passava pelo hall, a olhar para o seu reflexo no espelho, sentindo-me naquele momento bem a salvo dela, rezando para que nenhum par de apaixonados procurasse aquele refúgio sombrio. Tirei o lenço e limpei a cara. Estava a suar imenso e esforcei-me por me lembrar de cada pormenor do que vira. Ora, sabe que todos nós temos as nossas teorias sobre as aparições. Quanto à razão por que aparecem desta ou daquela forma, ou por que fazem o que fazem. E provavelmente as minhas teorias estão em desacordo com as de todas as outras pessoas. Mas enquanto ali estava, sentado, fiquei com a certeza de uma coisa. Stuart tinha escolhido mostrar-se-me sob uma forma em decomposição e em desalinho, por uma razão muito boa. O seu cadáver estava naquela casa. No entanto, implorou-me para eu me ir embora dali. Estava a avisar-me que partisse. Seria este aviso destinado a toda a talamasca? Ou apenas a Arthur Langtree? Fiquei ali a pensar, sentindo o pulso a voltar ao normal e sentindo, como sinto sempre, após experiências desta natureza, um fluxo de adrenalina, um zelo para descobrir tudo o que está por detrás do leve fulgor do sobrenatural que eu apenas vislumbrara. Estava também profunda e amargamente enfurecido com quem quer ou o que quer que tinha posto termo à vida de Stuart. Como agir? Era a pergunta vital. É claro que devia falar com Stella, mas até que ponto é que podia explorar aquela casa antes de me dar a conhecer a ela? E que pensar do aviso de Stuart, exatamente para que perigo devia estar preparado? Pensava eu, em tudo isto, consciente de que não tinha havido qualquer alteração perceptível no barulho ensurdecedor que vinha do hall atrás de mim, quando subitamente me apercebi de que algo no meu meio envolvente imediato tinha sofrido uma alteração radical e significativa. Olhei lentamente para cima. Havia alguém refletido no espelho. Uma figura solitária, ao que parecia. Olhei bruscamente por cima do ombro. Não estava lá ninguém. Depois voltei a olhar para o espelho sombrio e quase fosco. Um homem olhava-me do reino imaterial para além dele. E enquanto eu o estudava, com a adrenalina a correr e todos os meus sentidos alerta, a sua imagem tornou-se mais clara e mais brilhante. Até eu ver, vívida e inegavelmente, que era um jovem, de complexão pálida e grandes olhos castanhos, que me fitava inquestionavelmente com uma expressão irada e malévola. Por fim, a imagem atingiu a sua potência máxima e era tão vital que parecia um homem mortal que se tinha escondido numa câmara secreta por detrás do espelho e, tendo retirado o espelho, me olhava de dentro da moldura vazia. Nunca, durante todos os anos em que estive com a Talamasca, vira uma aparição tão claramente conseguida. O homem parecia ter uns 30 anos. A sua pele era deliberadamente perfeita, no entanto cuidadosamente colorida, com um toque de rubor nas faces e uma leve palidez sob os olhos. A sua roupa era extremamente antiquada, com um colarinho branco de pontas reviradas e uma grande gravata de seda. Quanto ao cabelo, era ondulado e estava ligeiramente despenteado, como se tivesse acabado de passar os dedos por ele. A boca parecia macia, jovem e ligeiramente vermelha. Via as leves linhas nos seus lábios. Na realidade, conseguia até ver uma ligeiríssima sombra de barba no queixo. Mas o efeito era horrível, pois não era nem um ser humano, nem uma pintura, nem um reflexo, mas sim algo de infinitamente mais brilhante que qualquer destas coisas, e contudo silenciosamente vivo. Os olhos castanhos estavam cheios de ódio, e ao olhar para a criatura, a sua boca tremeu ligeiramente de raiva e finalmente de ira. Muito lenta e deliberadamente, levei o lenço aos lábios. "Mataste o meu amigo, espírito?" murmurei. Raramente me senti tão estimulado, tão preparado para a adversidade. "Então, espírito?" voltei a murmurar. Vi-o enfraquecer. Vi-o perder solidez. Mas vi-o perder a sua animação. O rosto tão belamente modelado e expressivo, com emoções negativas, estava lentamente a ficar sem expressão. "Não te livras de mim facilmente, espírito", disse no murmúrio. "Agora temos duas contas a saldar, não é? Petir Fanabel e Stuart Townsend. Estamos de acordo quanto a isso?" A ilusão parecia não ter poderes para me responder. E subitamente todo o espelho estremeceu, voltando a tornar-se apenas um vidro escuro, enquanto a porta que dava para o hall se fechou com um estrondo. Ouvi passos no soalho nu do outro lado da carpete chinesa. O espelho estava definitivamente vazio, refletindo apenas madeira e livros. Virei-me. Vi uma jovem mulher a avançar para mim sobre a carpete, com os olhos fixos no espelho, com uma expressão de ira, confusão e perturbação. Era Stella. Ficou à frente do espelho, de costas para mim, a olhar para ele. Depois virou-se. "Bom, poderá descrever isso aos seus amigos em Londres, não é?" disse. Parecia estar à beira de um ataque de histeria. "Pode dizer-lhes que viu isso?" Apercebi-me de que ela estava completamente a tremer. O vestido dourado, leve, com as suas camadas de franjas, estava a tremer e agarrava ansiosamente a monstruosa esmeralda que tinha ao pescoço. Ia-me a levantar, mas ela mandou-me sentar, ocupando imediatamente um lugar no sofá à minha esquerda, pondo com firmeza a mão no meu joelho. Inclinou-se de forma a ficar muito perto de mim, tão perto que eu via o rímel nas suas pestanas compridas e o pó de arroz nas suas faces. Parecia uma boneca a olhar para mim, uma diva do cinema, nua na sua seda diáfana. Ouça, pode-me levar consigo? Disse ela. Para a Inglaterra? Para junto dessa gente, dessa talamasca? Stuart disse que você podia. Diga-me o que é que aconteceu a Stuart e eu levá-la-ei para onde quiser. Não sei, disse ela. E os seus olhos ficaram imediatamente marejados de lágrimas. Ouça, tenho de me ir embora daqui. Não lhe fiz mal. Não faço essas coisas às pessoas. Nunca fiz. Meu Deus, não acredita em mim? Não vê que eu lhe estou a dizer a verdade? Muito bem. O que é que quer que eu faça? Ajude-me. Leve-me consigo para a Inglaterra. Olhe, tenho o meu passaporte, tenho muito dinheiro. Aqui parou de falar. Abriu a gaveta da mesa que estava ao lado do sofá e tirou um verdadeiro molho de notas de 20 dólares. Tome. Pode comprar os bilhetes. Posso encontrar-me consigo esta noite. Antes de eu poder responder, ela olhou para cima, sobressaltada. A porta tinha-se aberto e entrou o rapaz com quem ela tinha estado a dançar, muito corado e preocupado. Stella, tenho andado à tua procura. Ah, meu querido, já vou, disse ela, levantando-se imediatamente e olhando para mim com uma expressão significativa por cima do ombro. Agora sê um querido e vai-me arranjar uma bebida, sim? Endireitou-lhe a gravata enquanto falava. E depois virou-o com gestos rápidos e empurrou-o ligeiramente na direção da porta. Ele estava muitíssimo desconfiado, mas era evidente que era bem educado. Fez o que ela lhe pediu. Assim que a porta se fechou, ela voltou para junto de mim. Estava corada e quase febril, e absolutamente convincente. Na verdade, a minha impressão dela era a de que era uma pessoa, de certa forma inocente, que acreditava em todo o otimismo e rebeldia dos filhos do jazz. Parecia autêntica, se é que me entendem. Vá à estação, implorou-me. Compre os bilhetes. Eu encontro-me consigo no comboio. Mas qual comboio? A que horas? Não sei que comboio. Apertou as mãos uma na outra. Não sei a que horas. Tenho de me ir embora daqui. Olhe, vou consigo. Esse parece-me um plano melhor. Pode esperar por mim no táxi, enquanto eu vou buscar as minhas coisas ao hotel. Sim, é boa ideia, murmurou ela. E iremos embora em qualquer comboio que esteja para partir. Podemos sempre mudar de destino mais tarde. E ele? Quem? Ele! Exclamou ela, zangada. Refere-se ao Pierce? Pierce não causará problemas. Pierce é um querido. Eu sei como lidar com o Pierce. Sabe muito bem que não me estou a referir ao Pierce, disse eu. Estou a referir-me ao homem que vi há instantes naquele espelho. O homem que você forçou a desaparecer. Ela ficou absolutamente desesperada. Parecia um animal encurralado. Mas não creio que fosse eu que a estivesse a encurralar. Não consegui perceber. Olhe, eu não fiz com que ele desaparecesse, disse ela baixinho. Foi você. Fez um esforço consciente para se acalmar, pondo por instantes a mão sobre o peito ofegante. Ele não nos deterá, disse ela. Por favor, confie em mim quanto a isso. Neste instante, Pierce regressou, abrindo a porta uma vez mais e deixando entrar a imensa cacofonia do exterior. Ela tirou-lhe a taça de champanhe da mão com uma expressão de gratidão e sentou-se. Eu falo consigo daqui a alguns minutos, disse-me ela com deliberada doçura. Daqui a poucos minutos, Vai ficar aqui, não vai? Não. A propósito, porque é que não vai apanhar um pouco de ar? Vá para o alpendre da frente e eu irei ter consigo para falarmos. Pires sabia que ela estava a tramar qualquer coisa. Olhava alternadamente para ela e para mim, mas era óbvio que se sentia absolutamente impotente. Ela agarrou pelo braço e saiu com ele a reboque. Olhei para a carpete. As notas de 20 dólares tinham caído e estavam espalhadas por todo lado. Apressadamente apanhei-as, voltei a metê-las na gaveta e fui para o hall.